ultimato de rima. Família Atos, Capone pro Nasmo, é assim mesmo, nego. Família Atos, é nós. Capone pro Nasmo, negas. Fazendo um som na humildade, atravesso a madrugada pra fazer um som de verdade. Originalidade, aqui é meu foco. Jesus, a influência, a inspiração pra algo ótimo. Não sou melhor que ninguém, só quero fazer algo que te faça bem. Sem muito lero, sem historinha. Aqui é rap de raiz que te conscientiza, auto-informação. Rima construtiva, resposta de oração. Referência bíblica, absorvendo informação de tudo que é bom. Musicalidade sem caô na mente, no frio da madruga. Deus se faz presente, capacita muito louco pra confundir o inteligente. Anticomodista dessa nova era, busco a mudança onde o mal impera. Humilde pra rimar e pra duelar, quem entra na batalha não pode fraquejar. MC que é MC, tem que representar, não importa a hora ou o lugar. Na roda de amigos ou na roda de freestyle, o que vale é o caráter e a humildade. Detalhes assim é que faz a diferença, depois você vai ver qual é a recompensa. Humilde pra rimar, humilde pra versar. MC que é MC, tem que representar. Humilde pra rimar, humilde pra versar. MC que é MC, tem que representar. Tu desenvolve sem desfazer, plantando pra colher, mas sem desmerecer, sem cobiçar, em busca de alcançar, sem visar status, fama, várias na cama, ligeiro com os que descama, defama e joga lama, trama pra frustrar, fazer parar e desacreditar, enterrar o meu talento. Por um momento paro, penso, relembro dos exemplos de louco que se esticou, se empenhou e conquistou, mas se jogou, não segurou e por pouco desperdiçou as bênçãos do Senhor e se tornou amante do mundo e inimigo de Deus. Conheceu do melhor e hoje se afunda no pó, 7 vezes pior, mas é assim. Se não firmar na trilha estreita, vai ser treta. Então reconheça e agradeça o Cordeiro que no madeiro levou consigo seus pecados e merece ser exaltado, rei. Por amor a ti, somos entregue à morte todo dia, humildemente rimando, vocalangando e representando os sem voz e os que é por nós. WOG, sou mais você. Esse não para de correr, pois o que Deus preparou pra você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer penetrou no coração do homem. Família Atos é nós, espada por Cristo e pelo perdido. Assim eu finalizo, assim eu finalizo. Capone pro Nasmo, niggas. 2007. Com Elson no Guerreiro. Yo. Sem visto, diretamente para o Brasil. Eu faço conexões sem precisar mostrar o mobile. Porque a humildade me leva acima da fama. Amizade é o óleo que a gente no corpo derrama. Mesmo sangue, mesmo espírito, mesma batida. Mesmo Cristo, mesma vida que nos é concedida. Mesmo boca, escritura, the Holy One. Fazendo música para o people sem give a damn. Porque eu ainda faço sons no GarageBand. Ainda gravo em casa em Brixton. Ainda ando com o meu people que sempre andei. Mesmo depois de conquistar tudo daquilo que eu sonhei. A música nunca foi o meu sustento. É amiga das horas alegres do sofrimento. Na dor estou no auge e que estou no chão. Perdido no mundo ou na igreja com oração. Última sé que partilho contigo, mesmo sabendo que é de Judas que coma comigo. Tantas propostas para o lado errado, tanto bom futuro para mudar o meu passado. Mas graças a amigos como és presídio, boy, a gente se mantém firme com a nossa fé, boy. Tenho música online em rádios e filmes. Mal dos pés no chão, boy, sempre os mantive. Sou ghostwriter para muitos MCs, muitas singarinas e muitos VIPs. Sou beatmaker para muitos MCs, muitas singarinas e muitos VIPs. Mas nada disso sou, eu sou o Kepa. Cristão sempre sente que 90 ainda peca. Yo, eu sou o Kepa. Cristão sempre sente que 90 ainda peca. Deixa-te levar pela música. Deixa-te levar pela música. Eu canto.